来郑和队 来了。 Positivo, prossiga via corredores e chame Paripe. Aparece mais. 715 livrando a direita. Casa 2715, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, condulado, atenção sinalizador, posição prevista 4 Romeu. Alfa, Kilo, 4 Romeu, muito obrigado, Azul 2715. Ali, tem que contornar um pouquinho, como se fosse aproximado do 368. 59, o vento no 30 graus, 129, decolagem autorizada, pista no zero. Decolagem voo no 659. Corre, boa noite, voo no 884, pronto, no próximo. Voo no 884, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 no zero. Alinhar e manter 1 no zero, voo no 884. Passando Boipeba, já autorizada a descida voando para o 368. A bem da verdade, nós queríamos que o senhor mantivesse o 366 para ser o número 1 para pouso. Perfeito, se agradece a atenção de vocês. Vamos uma informação na Poli 366. Então, permanecendo no desvio, 2 para a descida em 1-3 mil pés. 1-3 mil pés. E para a descida, o azul 4462. Sim, 13 mil pés, 4462, 682. Luciano 6304, velocidade liberada acima de 240, desça sem restrições para 2500 pés, está cruzando a linha do litoral. Vai ser o número 1 para pousar em Salvador. Ah, sim, Matheus. Velocidade liberada, descendo sem restrições a 2500 pés, o ajuste 1-0-2, o 863-14. Informação IAC, parte de carga, autorização recife. Lúcia Cargo 8487, boa tarde, informação IAC, recife, pronto cópia. Pronto cópia. Lúcia Cargo 8487, autorizado recife, via peso Luna 7, nível 390. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Fuca, Jamo, Caju. Aciona 5075, controle no 20.8. Autorizado Recife 390, decola 190, primeira curva esquerda, Fuca, Jamo, Caju, Campos do Luna 7, transponder 5075, controle no 208. 8487, cotejamento correto no parte 3, reporte para o pushback, acionamento. 7487. Azul 4065, direto Dádias. Confirme a proa. Azul 4065, direto Dádina. Direto Dádina, Azul 4065. Piano 6314, qual é a razão de descida? 400.600 pés por minuto. 1.600 pés, qualquer alteração informe esse controle. Azul 4462. Desça para 5.000, vou para o Serra Vito 368 como solicitado e com 1.600 pés na razão. Descendo para 5.000, Serra Vita 368-4462. Piano 6314, vou para Serra Vita 366. Está presente Serra Vita 366, 863, ano 4. Uno 884, decolou Zuno 8, chame controle, 1208. 08, boa noite, claro, boa. Tá. Voo no 884. Voo no 884 é o controle, está em contato, o radar, prossiga como autorizado. Sente, voo no 884. Zuno 93, o vento no 30 graus, Zuno 49, decolagem autorizada, pistão 0. Autorizada decolagem, Salvador, Oceanair, 6227, posição 03, para pushback de acionamento. Oceanair 6227, no portão 3, autorizado pushback de acionamento, reporte táxi. Chamará para o táxi, o 6227. Pequeno desvio à esquerda, pro agora 0, Ono 7, devido à formação. Positivo, autorizado, velocidade 220. 229, 442. 220, chame controle, 1208, uma boa tarde. Igualmente, controle Salvador 208, 73193. Controle Salvador, bom dia, tá 3193. 3193, controle, está em contato radar, após 2000, curva à direita, Leda, Leda Jung. Após 2000, pede para o de Leda, tá? 3193. Ó, meu Zulu, Charlie Mike, avista a cabeceira. Irmão. Chame a torre agora, 1-1-8-9-5, solicite instruções. Mike, 1-1-8-9-5. Zulu Charlie Mike, sente reporte na curta final, pistão no 7, vento 120 graus, 149, Zulu Charlie Mike. Posso parar na curta no 7, Mike. É o controle, desça para 8000, ajuste 10, 12, chegada bom. 8000, tá bom. 6314, voando para o Serra Vitor 3662 e 500, autorizado a RNAV. Autorizado a RNAV no 366, Oxa 6314. Azul 4462. Sob vetoração, proa 010 em descida para 5000 pés. Se perder contato rádio com esse controle, na radial 295 do VOR Salvador, vai curvar à direita para o Serra Vitor 368, descer para 4000 e executar a RNAV. Vegetão, proa 010, se falhar a comunicação, radial 295 do Salvador, reassume navegação, Serra 368, desce 4000 e reassume a RNAV. Positivo, livre. Gol 1884, chame Recife, 12545. 12545, gol 1884. Firmo. Positivo. Livre pouso no 71130 graus, 149, Zulu, Charlie Mike. Pouso, Mike. Volume 620 é o controle, desça para 6000, ajuste 10, 12, vou em Serra Vitor 361. 6000, 10, 12, vou a Serra Vitor, pode confirmar? Serra Vitor 368, bugou o 1620. Serra Vitor 368, vou 1620. 87, compacto, carga, 43, pushback de acionamento. ABCK 8487, autorizado, pushback de acionamento, reposta táxi. Autorizado, 487. Paulo Salvador 6227 da Oceanair com 1-2-5 partes a bordo, alternando Guarulhos, 3 horas e 20 de autonomia. 1-2-5 a bordo? Positivo. Oceanair 6227, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Índia. Ponto de espera, torre 1-1-8-95, ajuste na 0, 1-2, movo. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0-295. Ajuste Senhor 6314, nossos agradecimentos em aproximação, cheque o trem, torre 1-1895. Torre 1895, estamos aí para isso. Muito obrigado, até já. Um abraço. Solo os 25, táxi livre, não me escuta teu corte. Zulu, Charlie Mike. Eu vou 620. Salvador, bom dia. O 6227 da Ocean, no plano espera pronto. 227, a linha decola sem parada? A linha decola sem parada. Autorizado, pista no 0, no 30 graus, 1-12. Livre decolagem para o Ocean Air 6227. Segue perfil de saída, Dael, transição coral. Aciona 5074, controle no 20.8. Sente autorizado, Ilhéus, Golf 677, motor plano, nível 240. Decola, pistão 0, curva direita, Dael, Coral, a saída 5074, é o transponder, 1208 é o controle, cotejou 6327, posição 5. 6327, cotejamento correto, reporte para o Xbeck, treinamento. Pode dar, 6327. Do radar, chame Aracaju 203, boa viagem. Voando 367, 3835. 3835, voando Sierra Vitor 367, em descida para 6000. 367 para 6000. 3193, chame Recife, frequência 1251. Centro Recife 251, bom dia. 3193. Boa. O 3192 é o controle, ajuste 1-0-2, desça para 7000, voe para o Serra Vitor 368, para aproximação RNAVE, o ajuste reitero 1012. Ranahan 227, decolou os 27, chame controle, 1208, boa tarde. 208, boa tarde, obrigado. Ranahan 314, pouso autorizado no 0140 graus, 149. Livre pouso 9081-63-4. 8487, boa tarde, CLB 02, 3 horas de 17, alterna Salvador. Abre-se a carga 8487, autorizado táxi, até o ponto de espera da pistão na 0. Via pátio 3, pátio 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste no 0, 1-2, bom voo. 1-0-2, pátio 3, pátio 1 no Índia, 1-2-95, 8487, boa tarde. Pode guardar o da presença? Autorizado líder, 6227. Certo, líder da presença, 6227. Estabilizado, quando passa 62 azul. Canarra 314, solo 29, libere pista direita, chame solo frequência 1219. Libre direita 1219, eu vou chamar 3-14, grato, até já. Até já. Salvador, boa tarde, abre-se a carga 8487, ponto espera da 10, pronto. Abre-se a carga 8487 ali, mantenha no 08487. E mantenha no 08487. 4462, estabilizado a Renave no zero. Azul 4462, complete, chame a torre. 118, decimal 95. 118, decimal 95, 4427, obrigado. 314, voo autorizado a táxi civil, foi Juliette, portão 17. Alfa e Juliette, é o 7, vou chamar 314. Aproximação, informarei pista livre, 130 graus, com 149, 4462. 442, azul, ciente. Quatro, decolado aos 31, chame controle 1208. 208, obrigado, boa semana. Realmente. Azul 4462, pista livre, pouso autorizado, 130 graus, 1129. Livre, pouso, pista no 0442, ciente. Apto, aguarde. Pouso no 620, foi na Prova Serra Vita 366, decimapinha 2510, ajuste no 0 no 2. Proando 366, 2500, ajuste no 0 no 2, voo no 620. Na 3835, sua indicada. 259. Reduza para 2109. Esse mantém a 4 mil pés. Autorizado o procedimento da RINAV para pistão 0. Na 3835. 210 para 4 mil pés. Na 3835. 761 na guarda. Abre da 8487. Contato radar. Submantém a nível de voo 390 via saída PUCA. 390 PUCA, 8487. Na 3835. Retração para espaçamento, curva direita até a proa 230. Direita proa 230, limite dessa proa é radial 280 do VOR Salvador. Direita 230, radial 280 do Salvador, 3235. Padango Vitorino de Juliette, boa tarde, informação Yankee. Confirma a parte da areia, Cairu, altitude 1000. Dia Juliette, autorizado Cairo Lourenço, 1000 pés, decola da 17, primeira curva, à direita, segue corredor axé, aciona 0160, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Juliette, copiou? Antônio Transponder 5034, azul 2761. Vitorinho de Juliette, 1000 pés, pejamento correto para o táxi, acionamento e chame torre, 118 decimal 95, como vou? Canal 6327, 15, autorizado, pushback acionamento, reforçado. Na 3192, retoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010. Esquerda, proa 10. Limite dessa proa é radial 290 do VOR Salvador. Zona 92, copia o controle. Esquerda 010, limitado pela radial 290 do Salvador, 3192. Fechamento correto, parar as comunicações, ao cruzar 290, reassuma Terra Vita 366, complete o RNAV, na 3192. Se falhar, cruzar a radial 290, reaproxima 366, 3192. Táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, passado 08. Zero, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal, corrijo, 125, decimal 45, é a primária, Uno 26, decimal 0, é a secundária, boa tarde. 2, 4, 5, 2, 6, 0, 2, 7, 3, 8, 3, 5, se reação a navegação para o Serra Vitor 366, está autorizado para o seguinte terminar para a pista 1-0. Para o 366, 3, 8, 3, 5, se mantenha 2.500, 2500 pés. 3192, ele se mantém a 5 mil pés, ajuste no 012. 7 a 5 mil pés, na 3192. Para a saída da EL, transição ótima. Então, estacionando 0170, 2 a bordo, só passando na região de Aratu. 500 pés. Controle de Salvador, voo 620, passando o Serra Vitor 366. 620, chame torre em 118, decimal 95, boa tarde. 1895, torre, boa tarde, voo 620. 3192, reação à navegação na Flor Serra Vitor 368. Flor Serra Vitor 368, em direção de velocidade para 1909. Voando Serra Vitor 368, reação 1909, está 3192. 92, esse mantenha 4 mil pés, ajuste no 012, está autorizado para o seguimento RNAV, pista no 0. 4.000, 3 RNAV, 3192. O Lima Mike Foxtrot, forma o sobrevoo, essa região da Cidade Baixa? Positivo, o Lima é a região de Aratu aqui, após já vai prosseguir para ele ser para pouso, voo rápido. Pessoas a bordo, gentileza? Pessoas a bordo, Lima Mike Foxtrot. Oi? É um Robson 44? Gente, graças. Atos 8487, chame Centro Recife, 126, décimo 85, boa tarde. 265, boa. Oceanair 6227, chame Centro Recife, 125, décimo 1, boa tarde. 125, 1, boa. Na 3192, reduz a indicada 1809. 1809, 3192. Afirmo, 4462, portão 1. Obrigado, Adriano. Skyback Silo, mantém as condições visuais 1.500 pés, reposta através de Paripe, ingressão encerrada. Juliette Quebec Kilo, confirma, o destino é Salvador? O destino é Salvador. Gente, graças. Mantenha as condições visuais, reporte ingressão no corredor intervalo. Ajuste de altímetro em Salvador no 012. M327, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão na 0 via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, move. Papa Romeu, Mike, Juliette, Mike, pronto com a pé. Mike, Juliette, Mike, autorizado Sierra, Sierra Delta, Kilo, via Pesulo 1-0, após conforme rota, nível 4-3-0, decola da 1-7, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5-1-1-5, controle 1-2-0, decimal 8. Mike, Juliette, Mike, o deixamento correto na Aerostar, confirme o POB e autonomia. Com 1-1 POB, autonomia de 4 horas, alternar terra brava para rodar, Mike, Juliette, Mike, Aerostar. Mike, Juliette, Mike, acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 95, bom voo. Oceano 6327, mantém um ponto de espera. Salvador, Oceano 6327, mantém um ponto de espera. Voo 620, no solo aos 40, direita Foxtrot, 121 decimal 9. Direita Foxtrot, 121 decimal 9, gol 120. Vitorinha de Juliette, pronto? Autorizado em Gracíssimo, no 7, chame alinhado e pronto. Avistado, pouso autorizado, vista no 0, vento no 30 graus, 139. Vento autorizado no 0, 3835. Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, voo no 620. Vocês vão na vez, copiar o controle? Boa tarde, está 3192, continua a aproximação, aguardando pista livre. Prossegue aguardando, está 3192. Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 30 graus, 129. No solo 42, direito no 21, decimal 9. Direito no 219. Solo, boa tarde, ao 3835, lembrou? 3835, boa tarde. Autorizado táxi via Alfa, mantém a da Juliette. Alfa vai mantendo da Juliette. Isso no 0, vento no 30 graus, 129. Decolagem, 567, boa tarde, informação Yankee número 2. Prepare a saída, Arbor 1, Elefa. Arbor 1, Elefa, não vai. Vou apeada, o Juliette vai aqui. Foi na Flora Ceasa, Juliette Cabequilo. Controle do Salvador, com aquele cordial boa tarde, eu estou passando Victor India e Juliette. Victor India Juliette, no meu pé, corredor Axé, poste farol da barra. Victor India, vocês estão para o 2500, senhor? Victor India Juliette. Para a direta de Cairu? Sim. Autorizado, DCT Cairu 2510, com referência Vitor Índia Juliette, quanto tempo você estimar de pouso? Estimando o pouso ao 1907. 907, copiado grátis. Juro. Xanai 6327, decolado aos 44, controle Salvador 920, decimal 8. 908, uma boa. Controle Salvador, uma boa, Xanel 6327, Nadael. 327, boa tarde, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 240, após 2000 pés, proa de coral. Após 2000, voa coral, 6327. Chegou na liberação do gate 8. São 3567, autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor 1, Elefa. Aciona 50, correção, aguarde para o transponder, o controle 120 decimal 8. Autorizado para 3560. Decola da 10, voa na direita, Arbor 1, eleva a transmissão. Aguarda no transponder, o controle de Salvador 120.8, 07.08. Tá 3567, transponder 5053. 053, eu transpondo 3567. 3567, teria estimado para início do pushback? É negativo, tá? Ciente, reporte quando pronto. Para o pushback, saneamento 3567. Então, 3835, ingresso a Juliette, portão 10. Juliette, 10-3835. O saneamento 355, autorizado Guarulhos, VP Zulu 10. Após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5114. Controle 120, decimal 8. 360, decola da 10, primeira curva à direita. Dael, Leda, Motiva. Centro da 10, centro da alfa. 114, controle 108, chaneamento. O chaneamento 355, o detalhamento correto no portão 1-1, reporte para o pushback de saneamento. Salvador, tá 3192, boa tarde. Tá 3192, voa, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 6 dúzia. Alfa, Juliette, 6 dúzia, tá 3192. Black Hill, pouso autorizado, pistana 7, vento no 30 graus, 129. Azul 2789, acione identificação, desça via chegada Monte a 4 mil pés, ajuste 1092. Então 3567, autorizado para o chuveiro de saneamento, reposte táxi. Control, Farol, Victorinha Júlia, mantém 2500. Victorinha Juliette, frequência livre da presente, não há tráfego de crescimento do controle do setor. Bom voto a regresso. Certo, Júlia. Santana 6327, super restrito inicialmente, nível de voo 180. Confirma, Santana 6327. Super restrito ao nível 180. Roda restrito 180, 6327. Forma o tráfego, posição 12 horas, 40 milhas, rumo oposto, mas em nível 190, Hércules, da Fronteira Brasileira, estimado de cruzamento em 3 minutos. Santana 6327. Mike Juliette, Mike, aguarde instruções de táxi. Gente, que vai aqui. Oceania 355, coordenando com a equipe de solo, informa o Airbus na TAM, puxando através do 9, autorizado, repostado. Solo, Salvador, uma boa tarde, Luna 738, a gente dá a informação e antes, autorização com PIC. Apenas para sua informação, tráfego 12 horas e mesmo oposto, passando 170, vai manter 180, um Airbus 318 da Avianca. Os dois vai na proa da posição Conde. Mike Juliette, Mike autorizado, ingresso pista 17, esquerda via pista, chame a linha de pronto. Esquerda via pista 17, chame a linha de pronto, Mike Juliette. Via 327, solicita 180 com sinal. E então, mantém 180, 6327. Definitivamente mantenha nível 160, o Xanem 327. 160. Prossiga. Dá-me no ponto de parada, papá. Então 3567, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio 1, Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 12, bom voo. Para decolagem, Mike, Juliette, Mike. Vai, vai, vai. Proa de voo 120, proa da posição Yukov. 120, voando Yukov, 6327. Serviço radar está encerrado, agora meia dúzia de milhas para a posição Coral. Chame o controle Ilhéus, 120.1, boa tarde, bom voo. 7, mais 10, 10. Mantenha a 2719, boa tarde, contato radar, mantenha o nível 160, vou ir na proa da posição Ponce, para a chegada Ponce, reporte para a descida. A partir da... de agora, voando para a posição Ponce. Controle Salvador, Mike Juliet Mike, cruzando 1500 pés da Euleda. Barro meu Mike Juliet Mike, contato radar na decolagem, suba para o nível 430 via saída da EL. 430, Mike Juliet Mike via da EL. Até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste 10, 12, morro. 12, até o ponto de espera com 18, 19, 95, poxa, 63. Pego meu Golf, acione transponder 0153, via corredores visuais. Ajuste de altímetro em Salvador 1012, reposta através de Paris. Salvador, o azul 2711, poderia proar o Serra Vitor, 367 para o procedimento RNAV da 10? Inicialmente mantenha a proa de bom, se aguarde. Inicialmente proa de bom, obrigado. Mike Juliet Mike. Escuta, Mike Juliet Mike. Inicialmente ao nível 180, restrito, aguarde informação de tráfego. 180, restrito, aguarda Mike Juliet Mike. Comigo, meu grupo, quatro pessoas a bordo. Obrigado, graças. Juliette Mike informa o tráfego, 1h20 rumo nordeste, mantém o nível 190, um Hércules da Força Aérea Brasileira. Paciente, Mike, Juliette Mike. Boa 72, informa o tráfego, 12h20 rumo sul, passando 085, subida 180, um Charlie 25, Charlie. Gente, do tráfego, por favor. Lado aos 59, controle Salvador no 20, décima 8. É uma boa tarde, eu tô 35 mesmo. Igualmente. Segue o perfil de saída, Moruno, eleva após Midbo. Aciona 5125, controle 120, decimal 8. 567. Eleva Midbo, Perzulo 21, decola da 90, curva direita, 5125208. 1738, protegimento correto no 9, reporte para o pushback e acionamento. Depoderá. Azul 2789. Escuta. A chamada é para o 2789 e o 2711. a Infraero solicita que os senhores entrem em contato na frequência da companhia 130.900. Ciente, 309, obrigado. Meia 355, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 30 graus, 149. Mano. Baixo Jet Mike, livre do tráfego, sub mantém a nível 430. Só mantém 430, Mike, Jet Mike. Azul 2789. 2789, desculpa. Autorizado para segmento RNAC para pista 10, a partir de Serra Vida 367, ajuste 1012, reporte passando Serra Vida 366. Autorizado RNAC, pista 10, reportará passando 366, 2789. Azul 2719. Na sua escuta, senhor. Vem na proa de Serra Vita 367. Está autorizado para o procedimento da aeronave. Desse mantenha, quando pronto, para livre descida até 4.000 pés, ajustado 1.012. Reporta livrando 160. Reportarei livrando 160 para 4.000 pés, para Serra Vita 367. Obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde. Senhor, é 355, no prefeito Anael, na sua escuta. É 355, boa tarde. Contato radar na decolagem. Suba via saída da El para o nível 360. 360, Tubirão, sinal 6355. Autoriza a saída na presente? Jet Mike, autoriza a voar direto para o base. É 355, proa de Leda. Leda, 6355. Mike, Jet Mike, chama o centro Recife, frequência 125F1, coordena diretamente com o centro, boa tarde, bom voo. 251, direto com o centro, obrigado, Mike, Jet Mike. Romeu Golf passando Paris na prova da SEASA. Romeu Golf, reporte na SEASA, avistando o campo. Romeu Golf. Pesulo 2-1, aposto conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, Arbor 1, eleva após voa, Tozop. Aciona 5123, controle 120, décima 8. Azul 4118, cotejamento correto no portão 1, reporte para pushback, acionamento. Bom, solicita agora 15 graus à direita para evitar a formação, senhor. Em seguida, para o 367, ok? Tente, 2719. Romeu, vou ter o campadista, senhor. Romeu, Golf, chame torre em 118, decimal 95, boa tarde. 17.95, boa tarde. Azul 366 estabilizou, 2789. Azul 2789, chame torre, 1118, decimal 95, boa tarde. 1895, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Azul 6918. A fim da edificação, desse mantenha nível de voo 050. Proa da posição Mari para interceptar a chegada Mari. Ajuste o altímetro no 0, no 2. Mari. Livre de velocidade, restrições de velocidade e altitude. Autorizado, está. 698. 2789, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 2789, aguardando. 90 ECO, 90 ECA mais. 6314, cotejamento correto no 7, reporte para o pushback e acionamento. Chamar a push acionamento, obrigado. 2789, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, no 39. Pouso, pista no 0, azul 2789. Eu vou ver a interceptação final da unidade. Mantém a aproximação, cabeceiro no 7, Romeu Golf, reporte vertical da RMA. Vai reportar sobre a RMA, Romeu Golf. 7, assinamento, gol no 738, ponto final. Gol no 738, autorizado, pushback, assinamento, repostar. Camará. Pouso autorizado, pista no 7, vento no 40 graus, 149. Romeu, Romeu, Golf, livre, pouso no 7. Faz o 69 no último controle, confirma. Esquerda, 10, 10, 10, 10. 69 no 8, após desvios, reacciona para o Serra Vista 368, para... Autorizado agora até 4 mil pés, ajuste no 0 no 2, para início do procedimento terminado, pista no 0. Papa November, Papa Charlie, boa tarde, informação Zulu, confirma o destino? Reportarei passando 66, o nono. 2789, lembrou seu escudo. Pátio 2789, autorizado táxi de Alfa Kilo Pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador lá. Obrigado. Lembra o Papai Charlie copiou o solo? Meu Golf no solo zona 2, confirme o pátio. Aero está ciente, a estacionar a frequência livre, boa tarde. Alô, Salvador, Alvo, 4187, Zona 1, 187, Campinas. Jovem? 187. 738, autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 12, com voo. Ok, até o ponto de espera, torre 1895, obrigado, uma...